Que eu escrevi neste

feito se todos estiverem em paz? Maria Tripeira da cidade ribeira de toda a cidade, Maria mulher que sabe o que quer, paz e liberdade. Maria tripeira, esperança pagueira que todos deem as mãos e sejam irmãos na paz e alegria. 31 de janeiro, lutando com ferro, o nosso burgo tripeiro fez nascer 5 de outubro. Foi neste porto cidade que nasceu um grito novo, foi a voz da liberdade, na voz forte deste povo. Maria tripeira da sede ribeira de toda a cidade, Maria mulher que sabe o que quer, paz e liberdade. Maria tripeira, esperança pagueira que todos um dia se deem as mãos e sejam irmãos na paz e alegria. Da serra,

esta hora. Este é o seu Canal 2 da Antena 1. Bom, tu és açúcar moreno, tens um ar cigano, tu és meu amor.